Te aproxima, chega mais perto. Vamos chegando, derrubando barreiras. Pra ser sincero, é mais ou menos assim. Só se liga no som, se você está afim. Chegando, jogando para cima. Todos os inimigos que perdem a nossa vida. Preste atenção, não fuja agora não. Não quero disfarce, bem menos impasse. E nós, já estamos nessa cena, lutando sempre pelo melhor. Se aproxima, chega mais perto. Você não se informa, ultimamente só critica. Se arrepende depois e a vida te ensina. Preste atenção, não fuja agora não. Da sua verdade, tenha coragem. E nós, já estamos nessa cena. Então lute sempre pelo melhor. Se aproxima, chega mais perto. Esse som é pra você que é mais esperto. Se aproxima, chega mais perto. Esse som é pra você. Esse som é pra você que é mais esperto. E sem problema nenhum, vamos chegando com tudo. Com sentido ao futuro, livre para falar. E sem problema nenhum, vamos chegando com tudo. Com sentido ao futuro, livre para falar. Chegando, derrubando barreiras. Pra ser sincero, é mais ou menos assim. Só se liga no som, se você está afim. Chegando, se solte na batida. De fatos reais, vivemos a notícia. Preste atenção, não fuja agora não. Da sua verdade, tenha coragem. E nós, já estamos nessa cena, lutando sempre pelo melhor. Você não se informa, ultimamente só critica. Se arrepende depois e a vida te ensina. Preste atenção, não fuja agora não. Da sua verdade, tenha coragem. E nós, já estamos nessa cena, lutando sempre pelo melhor. Se aproxima, chega mais perto. Esse som é pra você. Esse som é pra você que é mais esperto. E sem problema nenhum, vamos chegando com tudo. Com sentido ao futuro, livre para falar. E sem problema nenhum, vamos chegando com tudo. Com sentido ao futuro, livre para falar. E sem problema nenhum, vamos chegando com tudo. Com sentido ao futuro, livre para falar. Vamos chegando, derrubando barreiras.